E começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e 7-1 foi pouco. Fala galera, aqui é o Snake. EA Sports. To the game. Quem nunca, né? Exato. Bom, hoje vamos falar aqui sobre esportes, a relação deles com board game e também um pouquinho de Copa do Mundo, né? Eu vou falar por que eu gosto de acompanhar e o Snake vai falar provavelmente por que ele não gosta de acompanhar, certo? Então vamos lá, então, começar a nossa discussão. A gente começa a nossa discussão, Snake, falando sobre esportes em geral, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar o nosso histórico com práticas esportivas. Eu começo contigo, perguntando se você, quando criança, quando adolescente, foi um cara atlético. Eu era um cara muito... Não, na verdade eu era paranista. Piada regional não pode, hein? Eu nunca fui um piá atlético. Eu ia pra aula de educação física, eu gostava de fazer educação física, só que o que mais me irritava de fazer educação física era jogar futebol. Era a única prática esportiva. Foi legal que nos últimos anos que eu tava num outro colégio lá, eles começaram a trocar. Cada semestre era um esporte diferente. Nossa, semestre? Semestre não, bimestre, na verdade. Bimestre é da hora. Então, no intervalo entre eles, futebol. É que assim, a gente tem a cultura do país, né, que tem muito esporte envolvido. Esporte, obviamente, de ser um esporte acessível, o futebol, né? E como eu nunca me dei muito bem, cara, jogando futebol, tipo, eu achei uma coisa que eu jogava bem, que era basquete. Cara, eu adorava jogar basquete, eu ainda gosto de jogar basquete, só que eu tô num estado físico. Tem hiato. Hiato do basquete. Nossa, um puta do hiato. Mas eu gostava de jogar basquete, era uma coisa que me dava bem. E não tinha basquete. Aí eu ficava com mais raiva ainda, sabe? Sim. Depois de um tempo, consegui entrar num negócio do governo que tinha, na Universidade do Esporte, que tem aqui em Curitiba. Não tem mais agora, tá tudo as traças, mas antes tinha um negócio que você levava uma contribuição, um alimento, assim, por mês. E tinham aulas daí de basquete, tinha aulas de tênis. Daí eu fui pro basquete lá, fiquei um tempinho lá. Aí eu passei da idade e já não podia mais frequentar. Entendi. Cara, pra mim, a gente vai voltar nesse assunto, né? Assim, mas pra mim, eu sempre, quando criança, eu sempre quis jogar muito futebol. Eu via muita gente jogando futebol na rua, assim, com os chinelos e com golzinho pronto, que eu tinha um sonho de ter um golzinho pronto, assim, com redezinha, e era a parada mais inútil de fazer, tá ligado? Ah, futebol na rua, com os amigos é legal, cara. Que nem eu falei, eu só detestava quando era na escola, porque era uma parada obrigatória. Tipo, você tem que jogar futebol, não tem outra opção. Tipo, uma quadra de futebol e uma quadra, você jogar um basquete, você jogar um vôlei, fazer outra parada. Até um fato engraçado, quando eu tinha essa parada de fazer esportes diferentes por bimestre, né, teve uma época que tinha uma piazada lá que jogava beisebol. Só que eles iam pra quatro barras, tá ligado? Pra jogar beisebol. É onde que tinha um campo. Tipo, quatro barras é uma cidade muito longe de Curitiba, né? É, tipo, você tem que atravessar umas duas cidades pra chegar. É a região metropolitana, mas é bem longe. Daí, beleza. Tipo, a galera mega empolgada, né? Nossa, beisebol. Porque beisebol é chato de assistir, mas é muito divertido de jogar. Cara, beisebol... Assim, ó, tem dois esportes que não consigo descer pra mim. Um é beisebol e o outro é basquete pra mim. Sério? Basquete, por mais que talvez o pessoal não me conhece presencialmente, né? Pessoalmente, eu tenho 1,92m. E por quando minha altura, a galera fala, não, você tem que jogar basquete, você vai se dar bem. E basquete nunca desceu, assim. Eu acho legal alguns lances, algumas jogadas, mas o ato de praticar basquete nunca foi pra mim. Em contrapartida, eu aproveitei da minha altura pra jogar muito vôlei. Vôlei, se você não fosse bloqueador, tinha que te dar na cara. Não, vôlei, o cara de levantar, de cortar, sabe? Eu só deixo terminar a história do beisebol no colégio. A parada mais legal que aconteceu foi o beisebol no colégio. É, a galera tava mega empolgada e tal, não sei o quê. Até uma guria tomar uma tacada na cabeça. É, sempre tem problema. Criança, você sabe que é um demônio encarnado, né? Não, a guria foi burra, cara. Essa é a palavra que definiu entrou ela. Entrou na frente? Não é que entrou na frente. O professor falou, quando você faz o swing do taco, não fica perto do swing do taco. Não faz sentido, né? Ficar fica atrás. Porque, tipo, tinha que ter uma pessoa, um pitch, né? O cara que segura a bola, que... Tava todo equipado, né? Não. No colégio. Ah, eu tenho certeza que esse professor, ele gostava muito de beisebol. E ele falou assim, não, vou apresentar o beisebol. Aí ele esqueceu que tinha que ter os equipamentos. Né, pra é um capacete, pelo menos, pra quem tava atrás. Exato. Não, mas ele falou, fica aqui. Ele tinha demarcado onde era seguro ficar, pra pessoa ficar. Ela ficou colada atrás atrás do cara que tava com o taco. Então, tipo, foi a responsabilidade dela, querendo ou não. Eu acho, cara. Tipo, se você fala, ó, não vai ali que você vai levar uma porrada na cara, eu não vou ali porque eu vou levar uma porrada na cara. O que que ela fez? Ela foi lá e levou uma porrada na cara. Nunca subestime a burrice humana. Essa é uma frase. Em resumo, tomar uma tacada na cabeça, na têmpora, ficou desmaiada por uns 10 minutos e acabou a brincadeira no colégio. E minha relação com o esporte foi muito forte, assim, na minha infância, porque eu jogava muito futebol. Jogava vôlei, assim, mais na adolescência mesmo, por conta do colégio, por conta quando eu vim morar pra Curitiba. No condomínio, tinha uma quadra de vôlei e todo final de semana, praticamente, jogava vôlei de areia. 3 contra 3, 2 contra 2. Era uma coisa absurda, assim, eu jogava muito vôlei. Quando eu entrei na prefeitura de Curitiba trabalhar lá, participei de vôleis, tipo, de campeonatos de vôlei dentro da Secretaria da Saúde. RH contra o almoxarifado, né? Não. Foi um momento, assim, que o vôlei, pra mim, foi o meu esporte favorito. Eu tive muita vontade de jogar profissionalmente o handball. Adorava, adoro ver até hoje. Handball é muito handball, massa, assim. A galera acha que handball antigamente era assim, ah, esporte de meninas, né? Porque handball sempre tinha o pessoal jogando e, cara, você vê as meninas jogando, você fala, caraca. Não, se você tomar uma bolada daquela, velho. Sim. Não handball... tem Neymar que fique de pé. Não, eu acho legal o handball por conta do arremesso pro gol, sabe? Aquele movimento que ele faz. Eu acho lindo, assim, de ver, sabe? E esportes em geral, fora basquete que nunca desceu. O beisebol mesmo, não posso contar nada, porque beisebol não é uma cultura aqui, não é do Brasil mesmo em si. Não. Mas também eu posso considerar o bets, que é um esporte, o taco, né? O bets é o nosso cricket. Exatamente. É o nosso cricket aqui de várzea. Que é aquele que você faz com cabo de vassoura, você pega aquela ripa de madeira, uma bolinha de bets, ou de... Não, bolinha de tênis. Bolinha de tênis ou bolinha de bets, que é aquela de borracha. É uma borrachada, né? Colocava uma garrafa pet, 2 litros, um pouquinho de pedra só pra cair ali. Ou, isso é da época mesmo. Sim. Lata de óleo de um... Sim, litro. Verdade. Puta. Pra fazer aquele barulho, né? Pum, pim. E, cara, bets pra mim foi uma coisa que eu jogava muito. E o melhor esporte de todos, cara, que isso em todos os colégios pelo menos tinha, que é o queimada. Queimada ou dodgeball, né? Dodgeball, cara. A gente já comentou que queimada deveria ser um esporte olímpico. Eu concordo, cara, que tem campeonatos mundiais que você pode ver no YouTube. Sim, e é impressionante. Você até sabe quando tem aquela, entre aspas, colônia de férias dos jogadores da NFL? Que é aquele... entre o final da temporada, antes do Super Bowl. É o Pro Bowl. Tá. Sim. Eles têm várias competições, inclusive eles jogam dodgeball, cara. É impressionante, porque você vê o nível deles jogando, por mais que eles não sejam profissionais desse esporte, é muito, muito da hora. Não, porque são uns monstros jogando, sim, né, cara? E outra coisa que eu tenho que perguntar aqui é, bicicletas. Andava muito de bicicleta? Sim, tenho muitas marcas de guerra de bicicleta. Eu também tenho algumas marcas, assim, impressionantes, mas... Ah, a ideia mais genial que tem é você pegar aquelas barras circular e rampar com ela. O que pode dar de errado, né? É, porque se você vai forçar pra trás o peso, né? E você vai na hora. Tudo errado, cara. Uma vez eu pulei com aquele negócio lá, eu me embolei no chão. Pra você ter ideia, o freio daquele negócio não era nem com corda, com cabo de aço. Pedal? Não era pedal. No guidão mesmo, ele tinha umas aletas de ferro, tá ligado? Ah, eu sei qual que é. Eu cheguei a entortar aquela parada de tentar frear, porque eu sabia que me ferrar, só que já tava tarde demais. Então, ou eu terminava a rampa, ou eu me embolava antes da rampa. Qual que é a pira do pessoal rampar, né? Não, motocross, aqui vamos rampar porque... Ah, rapaz. Não sei, é adrenalina, emoção. E fiquei uns 5 minutos no chão, embolado na bicicleta, pedindo ajuda, e ninguém vinha porque eu tava sozinho na rua. Então, eu, bicicleta também já me ferrei muito. Tipo, tem casos, meus primos carregar um outro, com o pé no meio do aro, na frente virar os dois, caiu junto. Nossa. Então, sabe, esse nível de histórico. E bicicleta adoro até hoje. Eu adquiri uma recentemente, então eu tô muito feliz. Feliz proprietário. É, feliz proprietário de uma bike agora. Oh. E agora tô escutando mais podcast que deveria. Bicicleta, acho que talvez seja o esporte, entre aspas, que eu mais pratico hoje em dia. Sim. Se você for considerar o airsoft, você é o outro esporte que você pratica hoje em dia, né? A galera ainda não... Quem joga, acredita que é um esporte, né? Fala que é um esporte, porque ele tem tudo... Você faz um esforço físico. Você faz um esforço físico, tem regras, questão de honra e de honestidade do jogo, fair play. Então, ele é um esporte. Só que a comunidade que é a arma. Você tá imitando o combate, você tá sendo marginal, né? É aquela coisinha... Sem o contexto da pessoa, a pessoa só vai usar o preconceito, entre aspas. Exatamente. Né? Mas ele é um bom esporte também, cara. É, a gente vê o desafio, assim, né? Entra como, entre aspas, uma prática esportiva por conta do que você faz. Caso você não considerar que não seja, ok. Mas ali aplica ainda um pouquinho, assim. É. Snake, eu tenho também mais uma pergunta aqui. Que a gente querendo falar de esporte ou não, a gente tá numa época que o esporte tá nativa, tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Porque temos a Copa do Mundo acontecendo. Eu tô acompanhando. Eu não sou o público-alvo de futebol, mas sempre quando tem uma Copa, quando tem Olimpíadas, eu gosto de acompanhar as atividades. Eu gosto dessa esportividade. E por mais que eu não goste do futebol tradicional, porque eu acho que tem muita... Sabe? É muito mais embaçado do que você acompanhar uma Copa do Mundo, que normalmente é mais direto ao ponto. É os melhores, né? Digamos assim, jogando. Sim. Eu acho muito legal de acompanhar. E você acompanha a Copa do Mundo? Eu já fui mais assíduo com a Copa do Mundo em si. Que nem eu falei, o futebol eu já não me interessava muito. Quando era menor, eu até acompanhava o do Paraná Clube aqui, né? O campeonato estadual, mas depois que eu vi, foi aquela sucessão de erros que levou ele pra Série B, daí eu tipo, eu já não gosto de jogar futebol direito, eu já não acompanhava direito, então meio que foi morrendo sozinho, ele foi definhando esse gosto por futebol. Mas sempre quando tinha a Copa, era legal de ver, cara, porque que nem você falou, é um mês, uma semana, algumas semanas mês. Que você tá acompanhando ali, é um negócio diferente que não vai ser, não vai ser corriqueiro, que nem você falou, é com os melhores, né, cara? Você vai vendo aqueles underdogs, né, cara? Aqueles caras, as zebras, né? Que nem eu falei, cara, a Copa do Mundo esse ano foi a Copa da Zebra, cara. Sim. Tinha que ter sido na África, querido. Não era na Rússia. A Copa que eu não tenho memória, eu tenho memória da Copa de 94, eu pulo de 98 a 2002, a Copa do Japão e a Copa da África do Sul e a Copa do Brasil também, eu lembro algumas coisas assim. Uhum. E realmente, eu acho legal de acompanhar, de verificar, assim, porque é todo um clima gostoso de você estar ali, principalmente quando você reúne com os amigos pra assistir. Por exemplo, a gente nunca se reuniu pra assistir o jogo de futebol, eu e você. Não. Mas, por exemplo, eu me reuni pra assistir o jogo com o Rod. Tá tentando aquela parte de piada, de você se divertir, comentar algumas coisas ali ou não. Por mais que a gente não seja especialistas, essa parte é muito legal. Inclusive... Especialista de piada, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que vale a pena a gente também comentar que, além da Copa, né, que é uma coisa bem sazonal, a cada 4 anos e tal, que acompanha, nós temos o hábito de acompanhar, acho que mais que você atualmente, o futebol americano, a Liga de Futebol Americano, a NFL. Obviamente a galera já me viu nos vídeos, já viu com o bonezinho da Green Bay Packers, né? E é um esporte, assim, que eu acho legal de acompanhar. Ele tem bastante regras, tem bastante concessões e sessões assim que você faz, né? Eu gosto bastante do futebol americano porque ele tem uma camada estratégica mais interessante do que os outros esportes. Que geralmente você pega a bola e empurra ela pro outro lado, né? Sim. Não que não tenha uma estratégia, um estudo, mas ele é mais dinâmico, né? A coisa acontece mais ali no campo. Ele parece mais um campo de batalha. O futebol americano, ele parece um campo de batalha, porque daí você tem meios de abordagem, como que você vai chegar do ponto A pro ponto B, que é o teu objetivo. E vai ser por jogada aérea, vai ser por jogada terrestre, vai se enfiar no meio das trincheiras ali e atravessar o lado. Tanto que as nomenclaturas, trincheira, o quarterback, que é o general de campo, entre aspas, o ataque aéreo que você faz, que é justamente essas ligações que você vai fazendo. É balística, né, digamos assim. Eu gosto de fazer essa analogia. Se faz muito esse tipo de analogia, que você tá conquistando o terreno, porque não é você levar a bola até o final. A bola é como se fosse uma bandeira. Sim. E você tem que levar a bandeira até o final do campo. Você vai conquistando a área, né? Você vai conquistando a área. Você vai diminuindo o campo do inimigo enquanto você vai aumentando o seu. Exato, conforme você chega mais próximo da base, mais arriscado é você atacar aquela base, né? Digamos assim. E essa parte do futebol americano, ela é interessante. Eu acompanho faz pouco tempo. Eu acho que eu acompanho desde 2011, 2012. Sempre vem acompanhando cada vez mais. A gente joga Liga NFL Fantasy, né? Liga Fantasy. Eu não consigo jogar aquilo, cara. Eu não consigo porque... acompanhar aquilo. Que é interessante. Eu tenho uma dificuldade que eu não consigo guardar o nome dos caras. Tipo, eu guardo os principais, assim, tipo, Eli Manning, Peyton Manning. Que nem tá mais. Nem tá mais, tá ligado? O Rodgers também. É, tipo, os caras que são estrela. É como se... Ah, é o Cristiano Ronaldo da NFL. É, esses caras eu consigo decorar o nome. Mas os caras falam, não, porque running back fulano de tal. Quem que é esse cara? É. Tipo... Eu acho que talvez o Fantasy, ele faz o contrário. Em vez de você conhecer os jogadores, você meio que conhece os jogadores por conta do Fantasy. Você vê a galera destacando e fala, opa, deixa eu pesquisar aqui, ver vídeos e tal. Essa parte é uma parte bem interessante que ajuda a fomentar ali e você se diverte com seus amigos, né? E antes da gente partir pros board games, eu quero perguntar também que a gente entra nessa característica de esportes que são corridas em geral. Cara, eu não acompanho muito evento esportivo. Uma coisa que eu gostava pra caramba de assistir, sempre quando tinha, todo ano quando tinha, eu parava pra assistir, era o X Games. E os X Games, ele começou mais com essa parte assim, de esportes radicais, skate, bicicleta, bicicleta, patins e tal. E eles foram agregando outros esportes radicais. Ele começou a fazer uma Olimpíada, só que anual, desses esportes radicais. E nisso eles foram agregando motocross, rally. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que até teve corrida de carro de demolição, cara, se eu não me engano. Era uma parada... X Games, assim, eu não consegui acompanhar com tanto afinco. Eu até gostava de ver a parte de manobras, de piruetas, outras coisas. Talvez o rally seja a parte que eu mais gosto de automobilismo mesmo em si. Acho muito da hora. Principalmente o rally cross, né? Que é uma categoria muito à parte disso, que não tá no X Games. Como eles foram agregando, todo ano sempre tinha um a mais. Principalmente nesses automobilísticos, né? Que nem tinha um ano que era o ano da Superbike. Que entrou o ano da Superbike. E, cara, eles fazem umas pistas, assim, que é uma parada de videogame, cara. Sem sacanagem. Porque a rampa, ela subia pela parte de fora do estádio e ela rampava o estádio, assim, a arquibancada. É que, e ela assim, descia. Quando eu penso em motocross e tal, assim, eu penso em questão de voltas, assim, que tem mais uma estratégia, uma tática. Não só a parte de rampar e tal. Não, mas tem, cara. A motocross, se você for ver os ataques nas rampas, como você já viu motocross ao vivo? Ao vivo eu não vi, cara. Eu vi, cara. Em Apucarana, onde eu nasci, tinha. Eu vi, mas era muito pequeno, cara. Não vou lembrar. Assim, tinha um parque. Todo final de semana tinha motocross. Uhum. E era Fusca Cross e motocross. Uhum. Fusca Cross é tipo só com os fuscões assim, tipo turbinado, e a galera se matava no barro lá. É muito da hora. A adrenalina é muito massa. Sim. Só que nem você falou, são várias voltas, são várias baterias. Tipo, daí vai eliminando os mais lentos, né? Uhum. E vai afunilando a bateria e vai indo os melhores pra final. E são pistas complexas, assim. Tem a parte das rampas, só que daí, que nem as rampas, você tem que saber atacar a rampa, né? Tipo, se você não tá com velocidade, nem vale a pena você rampar. Você com vai certeza, devagarzinho, né? Pra... Senão você vai cair no seco, né, cara? Você não vai cair no fluido, na tangente da Ver motocross é uma coisa, assim, que é muito interessante, porque você vê o nível de técnica da galera na hora que, por exemplo, aqueles que passam, tem três morrinhos, assim, o cara passa, tipo, inclinado, assim, pra não rápido... O cara tá paralelo no chão. O máximo que ele tá ali de inclinação, uns 5 graus do chão, sabe? É uma coisa muito impressionante. E a parte de automobilismo, assim, eu acompanhava quando era criança a Fórmula 1, mas mais por conta dos meus primos e tio, mas hoje em dia eu não vejo tanta graça, assim. Eu acho que é assim, obviamente é um esporte que envolve muita resistência, né? Uhum. Talvez teve muito histórico aqui no Brasil por conta de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, Rubinho Barrichello, sabe? As também, coisas assim. Mas hoje em dia o que entra mais em voga nessa questão de Fórmula 1 é que a tecnologia tá muito parelha. Sim. Então, o que era o diferencial antes eram os mecânicos mesmo, né? Era uma corrida de mecânicos. Quem fazia a melhor carburação, quem fazia o melhor ajuste dentro do carro, que conseguia desempenhar. Mas isso também envolvia um pouco de grana, né? Eu acho legal tudo hoje. Isso envolve um pouco de grana, mas só que assim, você tinha um páreo, assim, uns 6 corredores que eram 6 equipes, na verdade, que eram páreas, assim, que sempre estavam trocando, né? Não era só, a Ferrari tem grana, ela vomita dinheiro, joga tecnologia no carro e vai, bota qualquer cara que sabe dirigir decentemente. Tanto que os overtakes, a habilidade do piloto mesmo, as ultrapassagens eram mais interessantes antigamente, se você for ver. Que aconteciam mais vezes isso durante a corrida em si. Assim, eu acho que deve ocorrer. É que talvez a gente tá assistindo bem menos. Talvez. A última vez que eu vi, cara, ela tava tão chato, porque eram as mesmas colocações e não acontecia nada. Porque, tipo, virou uma briga de milésimos. Só que, tipo, essa briga de milésimos em quilômetros de distância. Então você vai, começa a corrida com uma posição, talvez os últimos lugares. Acho que a corrida fica mais interessante nos últimos lugares que tá acontecendo mais alguma coisa ali do que nos primeiros lugares. Uhum. Que é aquela posição que ficou, talvez uma coisinha ou outra vai acontecer no final da corrida. Tipo, umas últimas 5 voltas, talvez aconteça uma ultrapassagem. Pois é. E é um negócio de 60, 70 voltas. Engraçado, então porque nos videogames mesmo, hoje em dia nem tanto, mas eu gostava muito de jogos de corrida. Uhum. Jogava o Ayrton Senna do Super Nintendo, jogava o Daytona USA nos fliperamas e outros jogos assim. E hoje em dia, não sei, cara. Eu não sei se é porque a gente não é tão bombardeado aqui no Brasil com esses esportes. Uhum. Talvez porque não tem algum representante brasileiro, né, tão forte na Fórmula 1, então tem um destaque menor. E também porque talvez depende muito do público. Eu sei que tem amigos meus que assistem Fórmula 1, assim, em geral, acompanha independente do que for, mas pra mim nunca desceu. Mas, só pra resumir essa parte, que já tá um pouquinho gigante, o legal de esportes é que você, depois que você começa a jogar board games, você começa a encarar esportes de outra maneira. Sim. Porque você começa a reparar mais nas regras, nas delimitações, naquele campo de estrutura de mecânicas e componentes, outras coisas que existem, e você começa a falar, como isso aqui daria um bom board game. Porque é engraçado, né, cara? Você pensar num negócio que é dinâmico, que é sim. ágil, é um... Até mesmo tirando esses esportes, né? Que nem xadrez é um esporte, né? É considerado como esporte. Depende do lugar, mas é uma discussão bem difícil. É uma discussão bem difícil, mas quando você fala de esporte é aquela coisa. Futebol, tudo ciclismo, tem natação... cinética envolvida. É, você sempre está em movimento. Agora, você transpor essa ideia de movimento para um negócio em turnos, um negócio estático, um negócio que você tem que fazer um planejamento de regras e de etc. É engraçado você pensar nessa maneira de um negócio que está em movimento, você sentir, entre aspas, aquela adrenalina, aquela urgência do esporte num negócio em turnos. É por isso que, por exemplo, quando a gente entra na parte dos board games, a gente vê que tem o quê? Sei lá, quase 5 mil títulos já feitos baseados em esporte. Isso conforme o Board Game Geek, né? Uhum. E os mais relacionados, os mais comuns que a gente vê, é esporte que envolve, por exemplo, futebol americano, até por conta da sim. cultura americana mesmo em si, gosta muito do futebol americano. Uhum. E também jogos de corrida, que envolve carro, bicicleta, principalmente bicicleta, cara. Tem muita coisa de bicicleta. Certo. Por exemplo, no top do Board Game Geek, a gente tem outros jogos, mas uhum. a gente vai ver muitos jogos de corrida. Talvez corrida, você pensa mais em cada segundo que da corrida, você praticamente analisa como se tivesse cada posição de alguém. Uhum. Então, essa parte de corrida é interessante você verificar. Eu gosto de jogos de corrida no geral, né? Acho que um caso que a gente vai falar aqui mais pra frente é o Fórmula D. Fórmula D, aham. Sim, que é um jogo, assim, que é espetacular, a gente gostou. Ele tem bastante coisa que ele faz na questão das curvas, nas questões das marchas. Do planejamento, né? Do momento que você tá, tipo, não adianta eu chegar numa curva correndo que eu posso bater na curva, né? Sim, e ele faz muito bem essa parte de representar uma corrida dessa maneira, né? E os esportes, por conta de a gente olhar hoje com uma visão mais lúdica, como a gente sempre fala, né? De querer aplicar essa parte das regras, né? De querer fazer jogos de tabuleiro, a gente tem essa vontade, a gente vê as coisas funcionando e a gente fala, caraca, isso aqui dá pra fazer uma coisa assim, uma carta assim, uma ação assim, que vira um board game, né? Exatamente. Zeke, agora que a gente vai tá falando de board games, uhum. vamos falar aqui dos jogos mais populares conforme tanto o Board Game Geek também como o Ludopedia. No Board Game Geek, a gente vai ver bastante coisa do que eu falei. Jogos de futebol americano. Sim. Né? Futebol americano, a gente começa ali com o jogo mais destacado, mais bem classificado no ranking de esportes, conforme o Board Game Geek, é o Blood Bowl Team Manager, que é um jogo de card game, uhum. que ele tem a parada de você gerenciar seu time, como se fosse um técnico gerenciando as suas táticas. Sim. É um jogo que tem uns elementos ali de deck build e você vê como que é bem forte, né? Obviamente ele usa o universo do Warhammer, né? Warhammer, que é, isso. Que é o Blood Bowl é da franquia Warhammer. Já na segunda posição a gente vai ver a terceira edição do Blood Bowl mesmo, que é o jogo de miniaturas, que é aquela posição bem tática que você monta suas equipes e você joga e tem todo o universo fantástico dos orcs, elfos e outros... Os times são as raças, né? Sim. Isso que é legal. Isso é muito legal. Tem a versão de videogame mesmo que eu tenho, sim. Se eu não me engano, tinha o desenho, né, cara, do Blood Bowl. Putz, agora realmente eu não lembro. Eu acho que tinha. O próximo aqui, um jogo que vai chegar aqui no Brasil pela Conclave em breve, que é o Flame Rouge, sei lá que se fala dessa maneira, que é um jogo que fala sobre o Tour da França, que ela disputa de ciclismo, sabe? Aham. Uhum. E é justamente isso, e a brincadeira dele é que ele tem uma pista assim, que normalmente tem duas lane, né, duas faixas, e você joga com duas pessoas. É, que normalmente é uma equipe, né, que você sim, vai... Sim, a brincadeira dele é que não adianta você querer ficar lá na frente, porque a longo prazo você vai sofrer muito, você sofre muito arrasto do vento e tal. Quando você tá no batalhão junto com a galera ali no pelotão, você tem muito mais vantagem. Então, você sofre menos fadiga e outras coisas. Então, essa parte bem legal, assim, tem as miniaturas das bikes. É um jogo, assim, que eu quero muito conhecer. Uhum. E a galera fala que é bem divertido e, por ser corrido, eu acho muito da hora. Entra aqui na próxima posição pra falar do Pit Car, que é um jogo que, talvez, a gente já jogou indiretamente ele, não a versão original, que é a versão de você dar petelecos nas tampinhas de garrafa, faz aquela pista na areia, sabe? Aqui é mais velho do que muita gente pode imaginar, né, cara? Sim. E sabe qual é o melhor disso? Na pista de areia, na caixa de cal... Quem... A gente fazia na terra, assim. A gente fazia com rampas, túneis e outros mapas absurdos. Inclusive, eu fazia no asfalto. Quebrava o tijolo, fazia a pista e desenhava. Riscava de com o tijolo. Sim, fazia tipo como se fosse um labirinto. Uma coisa bem legal. É, na sequência aqui, Baseball Highlights, né? Obviamente, mais um esporte que o americano gosta. Mas 2045, ele tem uma temática... Eu não sei. Eu até fui verificar lá se ele tinha uma temática futurista, mas eu não cheguei a pegar tantos detalhes, né? Uhum. Na sequência, Fórmula D, que a gente já comentou aqui, um jogo de corrida, ele pode fazer uma parte mais de corridas de equipe, né? Por exemplo, você tem que gerenciar pneu e tal, gerenciar motor e outras coisas. Ele tem vários modos, né? Você pode jogar ele no modo mais hardcore, né? Sim. Que você tem que gerenciar essas, os detalhes do seu carro, você tem que cuidar de todas as peças. É, inclusive, no modo ainda mais hardcore, você pode colocar habilidades pro seu piloto, né? É, que daí você pode, todo mundo correr com o mesmo tipo de carro, né? Sim. A mesma estrutura de carro, ou você coloca personagens com poderes variados até, né? Uhum. Isso também é muito legal. Temos aqui na sequência o K2, né? E obviamente fala sobre a montanha mais alta do mundo, é o Everest, certo? É o Everest. O K2 Everest. É o segundo. Exatamente. Maior. Então ele faz justamente isso, você vai subindo essa montanha e você vai tendo desafios enquanto você vai subindo, então você tem que gerenciar bastante os seus recursos e fadiga, uhum, e tal, né? Blood Bowl, a edição de 2016. Acho que o pessoal gosta do Blood Bowl, né? Gosta, lá é bem forte. A gente não tem essa noção aqui porque não é a nossa cultura e é muito caro também pra gente ter no Brasil. A gente não tem essa noção de Warhammer em geral, né? Sim. É bem forte essa galera do miniaturismo, né? Dos Wargames. Mas Warhammer em geral, cara, uhum, é um universo muito grande. Tipo, se você acha que a galera do Star Wars é grande, vocês têm que ver essa galera do Warhammer. Exato. Na sequência aqui, na nona posição, o Thunder Alley. Esse é um jogo de NASCAR, de corrida. Daytona! E por fim, Snow Tales. Snow Tales é uma corrida de huskies siberianos, sabe? Que legal. E é toda uma parte assim, tipo, numa montanha, assim, tipo, uh-huh, passando num caminho gelado, enfim. Na Ludopedia, primeiro lugar fica pra Fórmula D. Esse sim. Segundo lugar, Race Fórmula 90, que é um jogo que eu morro de vontade de jogar, cara. Uh-huh. Porque ele, assim, ele não é um jogo de corrida, ele é um jogo de gerenciamento. Uh-huh. Você tem que gerenciar a questão do clima, a questão do seu piloto, a questão da equipe. É um jogo de gerenciamento no total. Ele é muito mais demorado que o Fórmula D, só que ele é muito mais recompensador. Então ele, assim, ele tem um desafio maior, mas ele é muito mais, se você tá empenhado pra aquele desafio, você vai ter uma recompensa muito boa, porque ele é muito gostoso de jogar e ele tem essa parte bem complexa. Porque eu até ia comentar um pouco do Fórmula D, a parte, entre aspas, chata dele, é que em determinado momento ele começa a ficar chato, digamos assim. Não chato, porque daí, tipo, você sempre vai rolar dado, você sempre vai subir ou baixar a marcha. É que não vai ter nada ele de não, novidade, não né? Vai ter novidade, exatamente. Então, tipo, é uma o máximo que você vai ter é um confronto com outro jogador ali. Sim. Mas fora isso, é só isso. Mas se você olhar corrida mesmo real, né? É isso. Ele tem bem muito isso, né? É. Você tem que saber gerenciar certinho. É claro que ele envolve um pouco de sorte, mas os dados eles são customizados, né? Customizados e mais maleáveis, sim. É, a gente falou do K2, o Pit Crew, que é o jogo brasileiro, né? Que a gente até fez um vídeo aqui na época. É o Pit. Pit. Não Pit. É, o Pit Crew. Pit Crew, que esse a gente recebeu o protótipo né? dele, a gente jogou, cara. Ele é um jogo muito bom, a galera gosta pra caramba dele. E ele não é necessariamente sobre a corrida, é sobre gerenciar a equipe. Então ele tem uma brincadeira de tempo real e usa a parte matemática. Ele usa temática, na verdade. Sim. Né? Você pode pegar aquela, trocar a temática e utilizar a mecânica com qualquer outra coisa que se encaixe com aquilo, sim, ali. Mas, tendo em vista que ele é um jogo de tempo real e que as equipes de pit stop tem que ser rápidas, elas têm que ser ágeis, de tirar um pneu, colocar outro, abastecer, trocar um motor se for necessário, fazer alguma manutenção, ele dá essa sensação melhor. Isso é verdade, isso é bem legal. Obviamente ele só passa ali a posição da sua equipe mesmo, do seu piloto, né? Pra dizer como tá na corrida em relação aos outros, uh-huh, mas a brincadeira é ser essa equipe de pit stop. Temos aqui o Flame Rush, né? Que a gente já comentou, o Blood Bowl, o Team Manager, e temos aqui o futebol de botão. Snake, você jogou muito futebol de botão? Eu não tinha amigos pra jogar futebol de botão. Eu também não. Eu tinha as paradas, mas eu ficava jogando sozinho e às vezes quando mas jogava... hoje em dia eu já não olho tanto assim, porque eu acho que ele é muito ruim de controlar. É aí que tá, isso que eu ia falar. Porque quando você via alguém jogando, cara, você não tinha chance nenhuma, velho. Sim. Era, tipo, ou eu sou muito ruim, não tinha, ou essa galera faz nenhuma, muita mágica, não né? Não tinha graça nenhuma. Mas o futebol botão, cara, é um negócio que pelo menos eu tenho noção, é um negócio bem brasileiro, cara. Sim. Eu não sei se tem um negócio tão forte assim lá olha, fora. Olha, talvez tenha pra outros esportes. Talvez eles adaptaram pro futebol e, enfim, é que é difícil de saber, né, o histórico do futebol de botão. A gente pode até pesquisar e no futuro falar mais sobre, né? Ou você sabe alguma coisa a respeito, deixa nos comentários, manda um e-mail pra gente. Exatamente, você tá ouvindo aí. No próximo a gente Já comenta. Já comenta. O Pitch Car, né, que é o jogo do Peteleco. Sim. O Downforce, que é um jogo que ele, assim, ele tem a capa mais linda de jogos de corrida da vida. Ah, tá, sim, sabe? Sim. E ele é sobre apostas, então você aposta quem que vai ficar em primeiro. Uh-huh. Então, só que você vai ajudando os caras a se movimentar, todo mundo pode ajudar com todo mundo, entendeu? Uh-huh. Então você tem que saber gerenciar certinho e apostar nas pessoas certas, porque às vezes a pessoa pode falar, opa, o cara tá apostando nesse aqui, então vamos dar um gás nesse outro pra ultrapassar. Então, ele é jogo que lembra muito o Camel Up, né, que também é um jogo de corrida de camelos, que também tem essa parte de apostas, no geral, né? Uhum. E por fim, na décima posição aqui no Brasil, na Ludopedia, o Maracanã, que é um jogo, que é um jogo nacional aí, que em breve deve sair. Eu joguei também, bem da hora, né? Esse aí já tá no top 10. É porque a galera foi jogando em eventos, em convenções, sim, né? Sim. E... mas isso prova a qualidade do jogo, a hora que sair em... Cara, o jogo é bem da hora, assim. O Maracanã, ele, assim, é uma torcida contra outra, é, certo? É, isso que é legal, porque ele não é com relação ao esporte em si. Sim. É o que tá em torno do... que é o torcedor, que sem torcedor não tem por que ter esporte. Exatamente, né? Então você faz o Maracanã e metade do Maracanã é o seu time, metade é o time do adversário, e você vai baixando tiles, assim, que forma como se fosse um pedaço daquela pizza, daquela fatia, que você vai colocando bônus, e conforme você vai fazendo algum certo bônus, a sua equipe vai pontuando, vai fazendo ponto, entendeu? Então é bem legal porque tem a parte da música, tem a parte da faixa, tem a parte de fazer algumas coisas ali certinhas. Então você vai colocando tiles, e os tiles vão tendo bônus conforme você vai colocando um adjacente ao outro. Uhum. Então é um jogo de tile placement, então você tem que saber certinho colocar os tiles pra fazer um combo legal. Exatamente. Pra torcida. E cada time, tipo o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, tem uma habilidade específica. Por exemplo, tem um time que é melhor de cantar, tem um time que tem uma faixa maior, tem um time que é quadriculado, enfim, tem várias outras coisinhas que é bem da hora. A gente também tem que falar sobre os jogos nacionais, né? O brasileiro, sim, gosta de esporte e isso é representado nos seus jogos também. Mas uma coisa que eu vi, cara, brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar. É verdade, né? Porque que nem a gente tava falando do Fórmula 1, enquanto a gente tava ganhando, cara, todo mundo falava de... Exatamente. Da parada. Quando parou, morreu. Então, até tem, mas não tem tanto esse destaque, porque assim, não tem o nosso representante. É de quem realmente gosta, mas agora, aquilo que cai no gosto popular, cara, se a galera tá ganhando... Isso eu acho legal, assim, é que até vi alguém comentando sobre a questão do Senna, a questão do Piquet, que sempre tiveram uma rivalidade, né? Sim. O Senna falou, eu fiz aqui pelo meu povo brasileiro e tal. Louvável, né? Sim. E quando perguntaram pro Nelson Piquet, essa vitória você dedica a quem? Dedica a mim mesmo, eu que treinei. E aí as pessoas acharam isso mega absurdo, assim, porque você falou do Brasil. O cara fez certo, ele falou certo, entendeu? Eu não discordo dessa opinião dele. É que assim, eu sou arrogante, tá ligado? Não, sou arrogante, mas não é errado. Não é errado, porque sim, é o mérito do cara. Ele se esforçou, ele se deu bem, mas é aquela parada. Vamos falar de WWE. olha aí. O Snake queria esse momento. Sim. Tipo, eles são personagens, né? Os lutadores, eles são personagens. Quando o cara faz uma parada pro público, ele ganha aquela galera. E do mesmo... tem os faces, né? Que são os caras bonzinhos, que são populares. Os caras fazem, tipo, são os lawful goods da parada, né? E tem os heels, que são os caras malvados. Os caras que xingam a torcida. E os caras que pegam o cara e dá golpe baixo. Essas paradas, ou até mesmo o cara que é bom mesmo, só que ele é arrogante, ele eu fiz por causa que eu sou melhor, que eu não sei o que, Roman Reigns só que assim, dessas duas faces, tem a galera que gosta muito do cara que é assim, e tem gente que gosta do cara que é do outro jeito. Só que aqui no Brasil é diferente, cara, não sei, talvez seja por conta cultural, assim, que a gente gosta de ganhar. Sim, por isso, sim, que sim. Por isso que o pessoal fala assim, cara, você tá torcendo pro Brasil na Copa? Eu falei, cara, se ele ganhar, ótimo, perfeito, mas eu gosto de ver o esporte bonito, sabe, de ver as melhores gols, então não importa se, por exemplo, se o Brasil perder, mas uma final da Copa do Mundo for muito da hora. Isso é 5-7, tá ligado? Sim, cara, eu quero muito pancadaria. Isso. Por isso que, às vezes, o esporte como o futebol é difícil de acompanhar pra nós, assim, que, por exemplo, o futebol americano tem bastante lances legais e tem bastante score. E, às vezes, você vai assistir um futebol e você fala, caraca, 0-0. Eu fiquei 90, quase 2 horas aqui, 0-0. 0-0, essa parte, pra mim, me incomoda um pouco. Exatamente. Tô falando aqui dos jogos nacionais, né, de produção nacional. Como eu falei, o Pit Crew, do Sandro Tomazetti. Certo. Maracanã do Rodrigo Rego, o Footboard, que tá em financiamento, que é o jogo de futebol mesmo, que é um posicionamento tático. Aquele eu quero muito jogar, cara. Eu vi aquilo ali, cara. E é jogo muito da hora. Legal, cara, pra caramba. Isso eu achei muito da hora, assim. Você até viu o jogo do futebol da Gulliver falando isso? Não. Aquele dos bonequinhos pra... Eu, cara, não tinha dinheiro pra isso. Eu ganhei. É aquela coisa, né? Pais separados. Ah, ok. Ele tenta compensar de uma maneira. Eu ganhei aquilo, só que eu não tinha com quem jogar, então. Sim. Na sequência aqui, o Scratch. Quem que fez, Nick? Chico Buarque de Holanda. Quem que é essa pessoa? Olha que coisa. Não é esse, né? Não, é o cantor, mas não mas sei não se ele canta essa música. Exatamente. Ele deve ter cantado, com certeza. Com certeza. Cara, como você vê, também é um jogo de 80, 70, sei lá, qualquer idade. Acho que 82. Aham. Uhum. E, cara, como assim? Mas do que é isso daí? É um jogo de futebol americano. De futebol. Da... Oh, aí seria o ponto twist do cara. Seria. Mas é um jogo de futebol mesmo, sabe? Uhum. Ele fez o jogo de futebol lá, que ele tentou um posicionamento, assim, bem da hora. Cockpit, o jogo de Manuel Meirelles. Convocados, que é do Renato Sasdelli com o Yuri Feng. Que o Renato, hoje em dia, é o diretor de produto da Galápagos. É praticamente um dos cabeças da Galápagos. Caramba. A gente também tem outro jogo do Renato aqui, que é o Último Grande Campeão, que é um jogo de MMA. Então você tem toda aquela parte do octógono, né? Que a galera se mata lá e sai campeão alguém. O Último Grande Campeão parece ser algum episódio do Capitão Tsubasa. Talvez. Do Oliver. E vários outros jogos. É difícil a gente comentar todos aqui, mas o que vai pra destaque de jogos de esporte que tem brasileiros envolvidos são esses, né? Uhum. Dos jogos que a gente teve um relacionamento, a gente pode falar um pouquinho sobre eles, as nossas experiências? É, a gente já pincelou eles aqui, mas vale a pena a gente destacar ele só um pouco mais. Pontos fortes, pontos fracos. Essa. A gente jogou o que, Snake, que vale a pena comentar aí? Acho que o Pit Crew. Crew. Que é o que nem a gente falou, né? Que essa mecânica, essa temática de um pit stop. É de uma equipe ali, de uma equipe que você tem que ter aquela agilidade, tanto motora quanto de raciocínio, porque você tem que fazer cálculos matemáticos. Isso é muito legal pra você jogar com crianças. Até tipo, pra estimular essa parte, pra né? estimular essa parte. E ele é bem competitivo porque tem aquela coisa de tempo real que você vai pegar uma peça, o cara bate na sua mão, você não consegue pegar aquela peça. Tem aquela parte que é bem zoada, assim. Uma briga de família saudável. Exatamente. E se você vê o nosso gameplay, cara, é bem divertido porque você vê a galera, a gente se matando, né? Fazer as coisas ali. É porque também, na hora do desespero, por mais que você sabe que 2 mais 2 é 4, você fica, tá, eu tenho 2, cadê o outro 2? Sim. E às vezes você fica travado porque, tipo, você não precisa fazer necessariamente 2 mais 2, você pode fazer 1 mais 3, né? Sim. Mas o troço dá um branco que você, no rush ali, que você, cara, eu preciso pegar e a galera já tá pegando, eu tô ficando sem opções. É. Tipo, beleza, eu salvei o 2, mas eu preciso do outro 2, mas não tem mais 2. Sim. O outro jogo que eu já falei bastante, que é o Maracanã, que eu acho que é um jogo pra 2 jogadores, não cheguei a comentar isso, né? Pra 2. É, faz sentido. E que faz essa parte de você tá no Maracanã, com a sua torcida, disputando, tipo, assistindo o jogo contra o outro time, tem a parte de rivalidade, então... Você recomenda jogar esse daí escutando Skank? Partida de futebol? Cara, vale a pena, hein? Apesar de não gostar muito de Skank, mas vale a pena. Mas esse é um hino do futebol brasileiro, cara? Não. Sim. Não, Brasil! Não! Não, pai. Tá tocando no fundo, então. Exato. Fórmula D, a gente falou também bastante, né? Eu acho que é um jogo que ele traz essa emoção, até mesmo pra quem não gosta tanto de corrida no geral, de assistir, de acompanhar. Uhum. Se diverte com esse jogo por conta de ter essa largada ali pra galera sair se matando já, ter aquela parte de arrancar bem, arrancar errado. É aquele desespero quando a curva tá chegando, você, cara, eu tô muito rápido, eu vou me ferrar nessa curva. E você não pode reduzir tão forte se você não quiser gastar a caixa de motor, né? Você que estraga a tua transmissão, você... Sim. Perde freio. Então, jogar dessa maneira com todos os elementos, eu acho melhor, cara. Porque você tem que administrar a carenagem do carro, motor, caixa de transmissão, sim, pneu pras curvas, porque faz sentido, né? Uma parada legal que quando você tá fazendo uma ultrapassagem, você tá colado com outro jogador, você tem um dado específico que é o Danger Die. Ah, o Danger Die. Que é muito engraçado, cara. Que tipo, é como você tá fazendo aquela ultrapassagem, aquela coisa emocionante, assim. Se você corre o risco de bater o carro no, sim, no carro do. Você rola o dado, o D20. Isso. Se você tirar um, se ferrou. Você perde uma coisa do seu carro. É, você perde a carenagem. Coisa. Então, é a carenagem. Era a carenagem só? Carenagem. É porque assim, você tá batendo cada vez mais, né? Você tá ali na ultrapassagem, os caras estão se batendo no carro. Aí chega no final da corrida, você tipo já tá meio zerado de recurso, cara. É. Eu não posso mais gastar nada, senão o carro vai quebrar e vou ficar parado. Às vezes se jogou, pelo menos as vezes que eu lembro, assim, eu tive esse jogo, depois eu passei pro Diogo, o Diogo teve e passou pra frente. Porque é um jogo assim, ele é legal, é muito divertido, mas se você joga muito constantemente, ele acaba, como você disse... Ele cansa. Cansa, assim. Mas ele é muito legal. Eu tenho vontade de ter. Até mesmo o Pit Crew, que é um dos jogos que eu mais tenho vontade de conhecer, que é o de Peteleco, que é muito legal. Você faz as pistas, assim. A gente... A gente ia passar e não ia falar da regra do Fórmula D. Ah! Toda vez que você for andar com o carro, você tem que fazer o barulho do carro. Cara, é assim, dependendo do seu grupo, é muito legal. Mas pode ser irritante, dependendo de alguém lá que tá com o nariz torcido. Mas no nosso grupo, a gente obrigava. Você vai andar, você vai fazer... Vai fazer os barulhinhos de carro lá pra se divertir, cara. E recomendo trilhas sonoras de Eurobeat. Eu não. O Snake, cara, eu não sei como que o Snake gosta tanto de Eurobeat, né? Essa música. Não, tem música que eu não sei como que eu gosto, cara. Não me pergunte. Não consigo, cara. Eu tenho que colocar lá a música de Need for Speed Underground e tá ótimo. Que é muito bom. A gente também perguntou lá no nosso grupo exclusivo dos padrinhos, né? Qual foi a experiência da galera, né? Com os jogos assim. Temos aqui o Diogo mesmo e o Lucas Nakai falou do Fórmula D, né? A experiência assim. Até porque a gente tá falando aqui, tem bastante jogos e tal, mas não são jogos que estão bem classificados no ranking geral, sabe? É difícil ser jogos assim que você fala, nossa, esse jogo aqui vai ser uma explosão de sucesso. E que acho que também é aquela coisa, né? Quando o troço não tá em destaque, é difícil você escutar sobre. Ainda mais se tratando de jogos de esportes, né? É porque é uma temática, é um nicho, você tá tirando o nicho e colocando um outro nicho. Exato. Então, tipo, fica um pouco complicado de você pegar alguém que não é tão... Porque, por exemplo, você fala pra alguém que não gosta de futebol, vamos jogar um jogo de board game de futebol, a pessoa vai falar... Né... Mas se a pessoa assistir um gameplay, de entender, a gente vê alguém jogando na mesa, tipo, vai falar, caraca, esse jogo pode ser muito da hora. Sim, porque é uma reinterpretação, é uma releitura do jogo. Ele, talvez ele elimina aquela parte chata, né? É uma outra abordagem. Tipo, se você não é, nunca foi bom de jogar futebol, por exemplo, como eu, dá a oportunidade de um jogo sobre futebol, você gostar de outro aspecto do jogo em si. Querendo ou não, esportes em geral, você pode ter esse planejamento estratégico, aquela ação tática, sabe? Que você vai fazendo, você vai gerenciando seus recursos, seja estamina, seja a questão de posicionamento, a sua defesa. Que não é só chutar, arremessar e fazer. Você tem muito mais coisa envolvida. Tem um outro pensamento por trás. Exatamente. Exatamente. Continuando aqui com a experiência dos padrinhos, o Bruno Pinduca falou do Flame Rouge, né? Que é o jogo de corridas lá no Tour da France. Ele falou assim que ele teve uma experiência mediana. Uhum. Gostou, mas ele falou que talvez não jogue mais pra frente. Mas ficou um sal na boca, será? Ou... Cara, então, não sei necessariamente. Depois eu vou até perguntar pro Bruno ou ele dizer nos comentários o que ele achou ou que não gostou, mas... Onde Flame Rouge te magoou? E pra gente acabar aqui, não que não tenha jogos sobre essas temáticas, mas que gostaríamos de ver bons jogos sobre essas temáticas, sim, né? Porque, por exemplo, eu tenho um esporte aqui que eu gosto, eu já comentei aqui que é um dos meus favoritos, que é o voleibol. E eu fico imaginando como seriam bons jogos de voleibol, cara. Pensar nessa maneira, ou da parte estratégica, ou da parte dinâmica mesmo do voleibol, você pode trabalhar com um jogo em 3D. Você pensar no eixo X e Y e mais o... na hora que você vai fazer o bloqueio. O Z. Né? X, Y e Z. Na hora que você vai fazer um bloqueio, na hora que você vai atacar, né? Dar aquele spike em cima da rede. É uma parada muito legal. Dá pra pensar em bons jogos. E pra vocês verem, que matemática aí que você gostaria de ver? Uma coisa que eu não falei, cara, que eu gosto de praticar e por falta de tempo e de dinheiro e vergonha na cara, é boxe. Olha. O boxe é um esporte muito bom, cara. Lógico, você tem que achar uma boa academia, um bom professor, porque a maioria dos lugares é aquele cara que... acha que sabe. Não, além de achar que sabe, é aquele cara bate aí que você vai aprender na marra, sabe? Não, é achar um cara bom, um profissional bom, que vai te ensinar a base, é um cara que vai te perguntar, você quer fazer um sparring com alguém? Você quer fazer luva com outra pessoa? Você quer fazer uma coisa mais intensa? Sim, beleza. Não, beleza. Vamos respeitar o cara, vamos fazer... Então, você tem que achar um cara bom com relação a isso. Tipo, é um esporte completo, cara. Perna, ombro, braço, cabeça... Galera, quando você pensa em boxe, fala assim, só mão vai fazer movimento e o braço. Só porrada. Cara, quando você pensa que o boxe é da ponta do teu pé, cara, até a ponta da tua mão, sim, que sai o efeito da porrada, cara, é uma parada incrível. E até tem um vídeo legal de um boxeador apagando uma vela só com um soco. Só que, tipo, ele não encosta na vela. É o gust, é o vento que o cara gera, ele apaga a vela. É lindo aquilo. Em jogos em si, pensar numa maneira, assim, de você fazer um duelo, né, entre dois jogadores, questão de esquiva, questão de formas de ataque, até mesmo questão de combinações de golpes, né? Porque boxe tem bastante disso, né? Você dá um golpe pra o cara abrir uma guarda pra ele dispersar. Não é você só desferir uma porrada, né? É você gerar uma distração, você gerar um desbloqueio, né? Tipo, o cara vai me acertar na cabeça, mas ele deixou a região do fígado dele aberta. E você dá aquele uppercut, assim, bonito, aquele cruzado que vem da direita pra esquerda, assim, pega o cara bonito, assim. Que... É, entendi. Mas eu fico imaginando se vai ter um jogo muito rolagem de dados, se vai ser um deck build. Talvez um deck build seria uma parada muito interessante. É, cara. Dá pra pensar bastante, assim. Ou mesmo um deck build que tem uma carta em cima que é mais defensiva e carta embaixo mais ofensiva. Pode. E também a questão de posicionamento. Quando você tá, tipo, no corner, você tem vantagens de estar no corner e desvantagens, né? Uh-huh. No corner você consegue descansar, mas ao mesmo tempo você tá encurralado ali, né? Com certeza. E por aí vai. Outro esporte que eu gostaria de ver mais jogos sobre é o próprio motocross. O motocross, ele tem a parada de você ter uma parte só de corrida, né? De finalizar em primeiro lugar, mas você também pode incrementar isso com manobras no ar. Então, eu acho que ele tem como você abordar tanto junto às vertentes quanto separar delas, né? Sim. Então, dá pra gente pensar em jogos de motocross que tem parte de desafio, de você aproveitar um pulo que você fez pra você passar um outro jogador, ou mesmo você se posicionar melhor naquele campo. O momento, né, que você tá, né? Tipo, sim, na velocidade. Se você tá numa velocidade boa, ao invés de você rampar uma rampa, você rampa duas, você consegue dar aquele overtake, você ganha um turno, digamos assim. Exatamente. E até mesmo brincar com relação à pista, né? Porque o motocross é a pista, né? Sim, motocross é a moto pulando e a pista lamacenta. E tem partes da pista que tá totalmente... É um barro só. Tem parte que a pista tá seca pra caramba. Sim, e tem parte que, por exemplo, não adianta o cara ir lá por fora que vai estar tão fofo aquela terra que é difícil você passar, sabe? É, que tem o trilho certinho, né, cara? É. Os caras vão fazendo uma parada que ele faz um trilho de trem quase. Se o cara, se ele quiser soltar a moto, ela vai sozinha. Uhum. E acho que pra finalizar, assim, um jogo que seria também pensar bem fora da caixa seria o skate, cara. A gente até tem um rascunho de uma ideia aí. Mas também tem um outro exemplo de jogo que é o... Olhe? Não, o Skate 8, da Retropunk. Que você vai fazendo combos, assim, você rola dados. E aqueles dados te dão... Pontos de manobra. Pontos de manobra, né? E as manobras têm um certo valor. Então, quanto mais arriscada a manobra, mais pontos você vai... Sim, ele é um jogo bem de entrada, sabe? Ele é um jogo pra você jogar mais com crianças, por conta da temática, da arte, assim. Porque, mecanicamente, ele deixa um pouquinho desejar, no geral, sabe? Sim, sim, sim, sim. Ele é bem raso, assim, então é mais pra você jogar com as crianças ali no 15, 10 minutinhos. Party gamezinho, bem cegado. É, mas, assim, um jogo que nem a gente falou, né? A gente tem o nosso rascunho lá de fazer um deck building de skate, que seja ele fazendo um grid, né? Aquela parte de você fazer aquela manobra no corrimão, fazendo manobras em cima disso. Sim. Ou até mesmo em questão de apresentação, né? É, de você fazer uma apresentação assim. Como se fossem as baterias, né? É, tipo, uma bateria. Então eu tenho que pensar que eu vou sair de um ponto A pra um ponto B, eu tenho que ligar no ponto C com essa manobra, assim, e se eu faço uma manobra, eu tenho duas opções de interligar, né? Uhum. Ou não, eu encerro aquele combo daquela sequência de manobras, né? Algo meio que parecido com o Tony Hawk do jogo, né? Que você começa a fazer combos ali, você vai ligando uma manobra na outra, mas eventualmente você vai encostar no chão, você vai ter que, tipo, dar aquela remadinha com o pé, né? Pra pegar mais velocidade, exatamente, pegar mais embalo. Então por isso que eu pensei nisso você como... uma outra rampa, né? Uhum. Eu pensei isso como um deck build, porque justamente você fazer aquela remada pra você ganhar velocidade, ou você aplicar um pulo antes de você fazer uma manobra no ar, sabe? Então tem como pensar em coisas assim legais, né? Uhum. Fazer um jogo de combinação, né? Exato. De combinação, tipo, peça A liga com peça B, mas a B não liga com a peça D, porque falta uma C no meio, com né? Com certeza, dá pra fazer bastante coisas legais. Aqui é o fim de mais uma edição do nosso podcast de esportes, board games. Cansou, Snake? Cansei, cara. Cansou? Dá uma alongada aí, né? Pra não ficar aquela dor de tarde, sabe? Permaneçam hidratados. Pessoas. Exatamente. Beba bastante água. Snake, a gente falou por último ali dos jogos de skate. E você falou de Tony Hawk. Fale uma música pra gente encerrar aí, por favor. Ah, Superman, né, cara? Superman, né? Se não for Superman, cara, nem vem. Gente, então a gente fica por aqui em mais uma edição do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição. E um pequeno aviso, né? O áudio desse podcast tá um pouquinho diferente, mas foi por conta da urgência de gravar esse podcast, tá? Então, não... A gente tá num bunker aqui, mas tá tudo difícil. Tranquilo. Mas é isso. Deixa os comentários dos jogos que vocês gostam de esportes, as suas experiências. Faça suas recomendações. Exatamente. A gente quer saber mais sobre mais jogos de esportes legais aí. Fala as suas ideias de fazer jogos de esporte em geral. Então a gente fica por aqui. Até o próximo turno. Um beijo. Tchau. Tchau. machine. My mind is racing fast.